subindo até o chão. Se você já aprendeu, pode ficar à vontade. Vou chamar a guitarrinha, a pistolinha da maldade. Chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão. Isso, chão, chão, chão, chão, chão. Todo mundo vai no chão. Chão, chão, chão, chão, chão, chão. As meninas vão no chão. Chão, chão, chão, chão, chão, chão. Todo mundo vai no chão. Mas a Felipe tá trazendo a nova revolução. Bota a mão no joelhinho e vai descendo até o chão. Se você já aprendeu, pode ficar à vontade. Vou chamar a guitarrinha, a pistolinha da mão. Chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão. Isso, chão, chão, chão, chão, chão. As meninas vão no chão. Chão, chão, chão, chão, chão, chão. Todo mundo vai no chão. Trazendo uma nova revolução. Bota a mão no joelho e vai descendo até o chão. Se você já aprendeu, pode ficar à vontade. Vou chamar a guitarrinha pro solinho da maldade. Chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão. As meninas vão no chão. Chão, chão, chão, chão, chão, chão. E todo mundo